Paz do Senhor! Olha, as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu prefiro falar de Jesus do que do diabo. Ele não merece propaganda nenhuma, mas é minha obrigação te alertar das artimanhas, das malandragens dele. Ele tem muito mais experiência que eu e você juntos. Ele tem experiência em malandragem, mentira e confusão há mais de 6 mil anos. E uma artimanha que ele tem usado muito contra os filhos de Deus é aquilo que ele fez com a Eva. Ele fez a Eva interpretar pessoalmente, conforme os seus desejos, aquilo que Deus tinha falado. Olha, cuidado, porque se ele conseguir fazer você confundir a verdade de alguma passagem bíblica, ele vai destruir toda a tua comunhão com Deus. Cuidado quando pegar um versículo bíblico e trazer uma particular interpretação segundo as suas próprias vontades. Não fique discutindo com o diabo, muito menos querendo discutir com Deus se ele falou ou não falou. É melhor obedecer do que distorcer. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.